vais voltar, irai. Mas reparei, pais, que o erro era dos dois. E foi o erro mais que eu encontrei. Do menino madrinho, de mala gorda e pesada, nervoso, triste e alheio, vai e vem sem descansar, da ponta pé do passeio, na bola do céu pensar. Menino, menino, tens olhos de sol. Menino tão fino, cãozinho sem dono. Bons dias, menino, aceita são meus. Aquele menino, ninguém diz adeus. Lá vai o carro atrasado, do colégio onde meteram. Querem vê-lo bem formado, nas formas que não lhe deram. Olho as janelas em frente, não vejo os braços da mãe. Dorme regaladamente, nos braços não sei de quem. Menino, menino, tens olhos de sono. Menino tão fino, cãozinho sem dono. Bons dias, menino, aceita são meus. Aquele menino sou eu. Sou eu, digo adeus. Ficamos assim com dois grandes fados de dois grandes fadistas. Vamos prosseguir agora com mais duas vozes e com mais dois grandes fados e bem bonitos. Vamos ficar com o povo que lavas no rio, não na voz de Amália Rodrigues, mas sim na voz de Mafalda Arnaud, que também leva o nosso país muito longe no nosso fado. Vamos depois seguir com Apelo, na voz de António Zambujo. São estes dois fados que trago já de seguida aqui, nesta Catedral do Fado. Fico por aí e sinta toda esta melodia das nossas guitarras que tocam. Nas tábuas do meu caixão.

minha amada se soubesse da tristeza que há na prece, que é chorar, que é chorar te faço eu. Se soubesses no momento todo arrependimento, como tudo entristeceu. Se soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços meus. Voltarias e de novo cairias a chorar, a chorar nos braços meus. Caminhamos desta forma para o final do nosso programa. Eu, quando voltar, na minha próxima intervenção, será para as despedidas. Mas vamos chegar com Beatriz da Conceição, esta nossa fadista do Porto, que nos traz Meu amor, não vale a pena. Amar vale sempre a pena. Nem que seja não amar alguém, mas amar-nos a nós próprios. Amar o fado, amar o poeta, o fadista, a guitarra e a viola. Amar. Simplesmente, amar. E logo depois da Beatriz da Conceição, com o amor, meu amor não vale a pena, ficamos com Carlos Macedo, Minha mãe é pobrezinha. São estes os dois fados que ouvimos. Já seguida aqui na sua Catedral do Fado. Fique por aí e aproveite. Falsa ternura, quando a sorte nos condena ao amor da solidão, a traiçoal é loucura. Quando a sorte nos condena ao amor da solidão, a traiçoal é loucura. Solidão é toda a gente, é cada olhar, cada rosto que mora onde a gente mora. Vida de frente, achar prazer no desgosto, chorar ao pé de quem chora. Viver a vida de frente, achar prazer no desgosto, chorar ao pé de quem chora. Pobre que pede é guitarra abandonada, uma espera de melodias.

apesar desta chuvinha que cai, que seja para si um bom domingo. Fique com toda a programação aqui do Canal 2 da Rádio Antena Web, bem como da Antena Web, porque estamos cá para si. Toda a programação para si. Vamos terminar com o Castanheiro e depois Não Chores Porque Te Espero, na voz de Alice Maria. São estes dois fados que terminam assim a nossa Catedral do Fado. Fique bem, tenha uma ótima semana e no próximo fim de semana, próximo sábado, nada a correr contra aquilo que nós temos em perspectiva, cá estamos para lhe fazer mais uma Catedral do Fado. Fique bem, tenha um ótimo dia, o resto de um ótimo domingo e uma ótima semana. Até ao próximo sábado. No cimo daquele outeiro, debruçado um castanheiro, morre de sede e fadiga. Erguendo os braços ao vento, dando a visão do tormento, sobre uma rocha inimiga. Erguendo os braços ao vento, dando a visão do tormento, sobre uma rocha inimiga. Perdeu as folhas, coitado, tão sequinho, tão mirrado. Fogem dele os passarinhos, pois mesmo em noites suaves não pode abrigar as aves, nem pode embalar os ninhos. Pois mesmo em noites suaves não pode abrigar as aves, nem pode embalar os ninhos. E um ramo de era viçosa, que vive sempre amorosa, ao velho tronco segura. Abraça o pobre velhinho, cada vez com mais carinho, cada vez com mais ternura. Abraça o pobre velhinho, cada vez com mais carinho, cada vez com mais ternura. Ou era que não dás flor, teu coração para amor, deve ser igual ao meu. Singela planta que eu amo, jamais se esquece do ramo onde uma vez se prendeu. Singela planta que eu amo, jamais se esquece do ramo onde uma vez se prendeu. Roubaram os teus abraços, despedi-me dos teus beijos, quiseram fazer de mim pinto de falsos desejos, quiseram fazer de mim grito de falsos desejos. esquecida dos teus sentidos, mas procuro nos meus versos o eco dos meus medos. Mas procuro nos meus versos o eco dos meus medos. Solidão por companhia, abençoada esperança, roubaram-me os teus abraços, mas não me roubaram a esperança. Roubaram-me os teus abraços, mas não me roubaram a esperança. E na fé com que me embalo, na crença com que quero, saudades matam o tempo, não choro porque te espero. Saudades matam.